9, 0 graus, 079, estão 3662. Meia descendo para 2.500. Juliette Bravo Lima prossegue para 2.000 pés com 1.012. 1.012. Estabilizado no localizador, azul 4070. Torre 18.6. Leite 18.6, azul 4070. Salvador, azul 4070, em aproximação final, baixou e travou. Azul 4070, boa noite, tráfego avistado no 012 QNH. Continua a aproximação, aguarde pista livre, azul 4070. Guarda na pista livre, azul 4070. Então 3662 no solo aos 48, libere a pista, próxima interseção à direita, chame solo em 121.9. Tá valendo, 219. 0 na 3 no lugar. Alô, boa noite. São 3662, entrou. Boa noite, São 3662. Táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa, mantém antes da Juliette, 3662. Bono 885, posição meia dúzia para puxa acionamento. Bono 885, autorizado, chame táxi. Chamará táxi, Bono 885. X662, aguarde antes da Índia. Aguarda antes da Índia, 3662. Chame para o táxi. Receptando localizador, né? 310. Torre 18.6. 18.6, boa. Torre, boa noite, Noviaca Brasil, 6310, 3 milhas do STER. Noviaca Brasil, 6310, tráfego avistado, continua a aproximação, aguarde pista livre. Vento 080 graus, 7 nós. 7.6310. Está livre o pouso, pouso 4070. Afirmativo, 090 graus, 8 nós. Livre pouso, 4070. Que voa na proa 95 para interceptar a final da 17. Inicial proa 95. Pode lá, Luciano, atrás para a descida? 2000 pés com 1013. Bom, liga o metrô, já que você é a palma. Para o táxi, Lona 613, com 86 a bordo, 3 horas e 50, autonomia alternativa com 1500 pés com 1013. Mal 6, o ajuste é no 0113, agora bom voo. 1013, índia Alfa Charlie, vai chamar 2, voo na 613. Tá 3662, vai dar passagem boa em Dagô, após o mesmo ingressar Índia Gate 02. Índia prossegue para 02, somente após o gol, o da 3662. Índia Brasil 6310, livre pouso, vento 090 graus com 79. Livre pouso, Avianca Brasil da 3310. 2 gol na 613, ponto de espera da 10. No menos 3, mantém o ponto de espera. 4070. Solo 1-85 para o táxi, uma centena a bordo, alterna Galeão, 4 horas e 16 minutos de autonomia. Voo no 885, táxi via Juliette, Alfa, quando na Charlie, torre no 8.6, o ajuste é no 0-1-3, bom voo. Juliette Alfa, quando na Charlie, 186, ajustado no 0-1-3, grato, boa noite. Voo no 885. Do tráfego avistado, continue aproximação e aguarde pista livre. Guarda pista livre, tá 3858. Vou no meio, no 3, ali mantém. Ali mantém, vou no meio, no 3. 7, chame a torre 186 para coordenação. 186 na torre da presente. Salvador é o papapá Romeu Bravo. Papapá Juliette Bravo Lima. Juliette Bravo Lima, ciente do tráfego. Continua aproximação para o 17, informe na final de 3 milhas. Vento 090 graus com 5 nós. Vai lá na final de 3 milhas. Avianca Brasil, 6310, solo ao 54, libere a pista, direita, solo 219. Solo 219, Avianca Brasil da 3190. O gol no meio no 3, tem decolagem autorizada, 080 graus, 062. E de decolagem, 1-0, gol no meio, ou na 3. Solo, boa noite, Avianca Brasil, 6310. Avianca 6310, táxi via Alfa, Índia Gate 01. Alfa pro Gate 01, 6310. Vitor Bravo Mike, confirme PLB e autonomia. Vitor Bravo Mike, confirme PLB e autonomia. Ok, seguinte, táxi até interseção, chame para o ingresso, então, no 7. Deve para ingressar no 7. 1858, pouso autorizado, pista 10, vento 080 graus, 4 nós. Sempre pouso 10 da 3258. Alô, eu vou no 885 no ponto de espera da 10 pronto. 885 mantém o ponto de espera. Solicita uma descansão no momento. Tá mesmo parado. Desce pra 1500, pro da rotatória, aguarde transferência. Desce, Rafael. Vitor Kilo Delta na proa de Tuna, desce para 2000 pés quando pronto. Só ligou a 603? 603, contato radar, sobe a 360. 36 agora. Papapá, Juliette Bravo Lima, tráfego avistado, pouso autorizado na pista 17. Vento 090 graus com 7 nós. E o atiro de pouso é, confirma a posição da aeronave L2 na frente? Você vai cruzar o seu eixo aí de pouso. Afirmativo, agora eu vi, eu tinha perdido ela aqui, beleza. A linha e mantém. A linha e mantém a 10, gol o 1885. Serra Tango 286. Gente, vai, Varaz. O no TAM 3858 no solo 57, libera a direita, solo 219. Libera a direita, 219, TAM 3858. Boa noite, Serra Tango. Serra Tango, boa noite. Informe na rotatória, vento 080 graus, 7 nós. Esse é o número 2, confirme. Afirmativo, dá número 2 para pouso, tem aeronave aqui que eu vou decolar antes do seu pouso. Esse é o Serratango. Gol no 885, livre decolagem da 070 graus, 06 nós. Livre decolagem 10, gol no 885. O Vitor Bravo Mike é o da torre? Tango Victor Bravo Mike, torre de controle. Afirmativo, 10 mil pés, voa direto para a final do 17, cortando a base, chame uma final de 2 milhas com trem checado. O Victor, o Juliette Bravo Lima solo ao 59, qual o estacionamento? Aerostar. Ok, autorizado o backtrack agilizando, pós backtrack libera a primeira esquerda até ela estar. Pós backtrack primeira esquerda. Gol no 885 decolado ao 59, chame o controle 19.35. 19.35 para nós de gol no 885. Controle, boa noite, gol no 398, informação Zulu. 398, boa noite, desça 080. 080, gol no 398. Controle Salvador, boa noite, gol no 885, decola cruzar 1800 na Dael Diner. Gol 6113, chame Recife 1288. Recife 1288, gol no 613. 885, sobe ao 360, vigilância. Ao 360, vigilância, gol no 885. Pode travada. Como é que o Serra Tango tem livre pouso na pista 17, vento 090 graus, 06 nós. Livre repouso, 1-7, atacamos. Vitor Bravo, Mike, mantenha o ponto de espera. Negativo, ponto de espera, Vitor Bravo, Mike. Bravo Mike, a linha e mantém. Valeu, mantém, Vitor Bravo Mike. Alexandre Tango, Solo 02, libere aí na Taxi Quebec. Vai aguardar para táxi até o pátio 4. O Vitor Bravo Mike, livre decolagem, vento 090 graus, 062. Quilo, sua identificação, chegando a Mari, no item de descida, prossegue via para 2 metés com 1013. Bom, 85, Recife agora, frequência 1288. Recife 1288, bom, no 885, boa noite. Nível 100 para o 080, boa noite, 398. 398, desce para o 050. 080, boa noite, 398. Com 398, vetor para sequenciamento, curva esquerda para o 015, limitado ao localizador. Perdeu na bicicleta, levou na 398. Tango Victor Bravo Mike, decolado ao 05, Chimio Controle 119, decimal 35. Controle 119, 35, Victor Bravo Mike. Vitor, Bravo Mike. Vitor, Pio Delta, copiou? Ah, amigo, foi.